essa pegada do Spice Mix, o tempero mais picante do planeta, meu compadre. Dizem que na vida se ama uma vez, dizem que amor só nos faz chorar. Vivi tantos amores, uns aos outros ruins, mas só com você consigo me satisfazer. Você mexe, mexe, mexe, mexe com meu instinto. Eu fico louquinha, tô perdendo o tino. Praticamos exercício agachadinho no colchão. Fico toda sonhadinha, vou descendo até o chão. Só quero com você, só quero com você. Faço skip, te enlouqueço de prazer. Te deixo peladinho, suadinho de tesão. No banheiro nos amamos todos cheios de sabão. Só quero com você, só quero com você. Faço skip, te enlouqueço de prazer. Te deixo suadinho, peladinha. No banheiro nos amamos com cheirinho de sabão. A gente faz love selvagem até não aguentar. Se eu vir chegar, eu não vou parar. A gente vai pra sua casa, faz amor dentro do portão, na escada, na ladeira, embaixo do edredom. Nosso amor é tão gostoso, meu bem, vou te dizer. Você faz muito delícia, eu só quero com você. Só quero com você, só quero com você. Faço skip, te enlouqueço de prazer. Te deixo peladinho, suadinho de tesão. No banheiro nos amamos com cheirinho de sabão. Só quero com você, eu só quero com você. Faço skip, te enlouqueço de prazer. Te deixo peladinho, suadinho. No banheiro nos amamos com cheirinho de sabão. No banheiro nos amamos com cheirinho de sabão. No banheiro nos amamos com cheirinho de sabão. Eu só quero com...